Eu amo você, por isso estou lhe esperando. Eu quero você, por isso eu vivo chorando. Eu não sei viver distante dos teus carinhos. Por que me deixaste num mundo assim tão sozinho? Quero te abraçar e beijar tua boca, e de amor te deixar quase louca, porque é grande a minha paixão. Quero sentir seu corpo colado no meu. É Julieta e eu sou Romeu, por isso nosso amor nunca morreu. Eu amo você, por isso estou lhe esperando. Eu quero você, por isso eu vivo chorando. Eu não sei viver distante dos teus carinhos. Por que me deixaste num mundo assim tão sozinho? Quero te abraçar e beijar tua boca, e de amor te deixar quase louca, porque é grande a minha paixão. Quero sentir seu corpo colado no meu. É Julieta e eu sou Romeu, por isso nosso amor nunca morreu. Quero sentir seu corpo colado no meu. É Julieta e eu sou Romeu, por isso nosso amor nunca morreu. É Julieta e eu sou Romeu, por isso nosso amor nunca morreu. É Julieta.